parte é minha culpa querer se envolver no problema. É minha responsa fazer os meus bang render. Cara feia assusta só quem não entende o esquema. Moeda de troca, plaquete de nota, dinheiro. Vem com conceito de nascença, só na bola do olho, pai. Deu pra notar que é diferente, paralelo e quanta cena, fi. Sem comentários, vai. De cada um com a sua sentença, muito mano, meu nascer de pô, Vietnã, carai. Vida é caixinha de surpresa e quando cê não pensa em nada mais, é que essa porra sai. E de onde vem tanta frieza, o que explica? Vi pegadas no meio da selva, sei bem onde dá essa trilha. Não quebra a cabeça onde a maldita peça só encaixa num quadro onde alguém atira. São ossos do ofício, só rasgando a carne, quebrando alguns ossos contra o prejuízo. Viver nesse hospício, não ser um covarde, já que se aproxima ao dia do juízo. Ao dia do juízo. Que meu Senhor proteja quem estiver comigo. Na melhor vai cantar, nós busca pode pá, sem esquecer os amigos. Se for pra ser que seja, não é querer ser bandido. É tão fácil falar, só fica pra trocar os loucos resolvidos. Gritar de longe não vale, quebrar numa viela e veja como é. Onde ninguém te escuta, a polícia é covarde, a justiça é comprada e faz o que quiser. O menor dobra a esquina, perguntando as horas. Quem vem daqui de longe sabe que é migué. A vítima nunca entende, pra escapar demora. É assim que segue o baile como o diabo quer, é. Me diz quem não se cansa dessa ladainha. No limite da linha do ter ou não ter. Sem esperar que eu tô sem tempo, faça a minha. Se não tem nada nem ninguém pra que viver. Já faz um tempo que eu falo, a bruxa tá solta. É redundante, mas não tem pra onde correr. Peixe que fala sempre morre pela boca. Uns contam história, outros ficam pra fazer. Que meu Senhor proteja quem estiver comigo. Na melhor vai cantar, nós busca pode pá, sem esquecer os amigos. Se for pra ser que seja, não é querer ser bandido. É tão fácil falar, só fica pra trocar os loucos resolvidos. Linha de frente é combate, resumo é debate, bom pra esclarecer. Sem boi pra cão que só late, o pitbull te morde. Aqui só reza forte, pode proteger. Toda rua fica escura, são várias quebradas. Em todo canto o couro come, é ramela pra ver. Rap é pra sujeito um homem, assim como é o crime. Não tem margem de erro, nem tem pra perder. Só uma comparação, uns manos meus que não aguentam mais. São várias fitas, pai, queremos condição. Só tem pobre atrás das grades, mas plenário segue sempre cheio de ladrão. Um dia cansa ser otário, é triste, mas é o que é, só papo de visão. Ainda cochila sonhando com a paz, mas é tarde demais, tamo na guerra, irmão. Que meu Senhor proteja quem estiver comigo. Na melhor vai cantar, nós busca pode pá, sem esquecer os amigos. Se for pra ser que seja, não é querer ser bandido. É tão fácil falar, só fica pra trocar os loucos resolvidos.